Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais. Eu sou o Joel Suki e lançaremos aí no Azila em breve o próximo single do MC Rex. Sai fora, mano. Não é não, mano. É o rap do dinossauro. Tô passando é longe. Mas se apresenta, mano. Diz aí, PC. Vai lá, PC. Então, diz assim, mano. Sou PC de No Man. Quando eu for um rapper famoso, eu vou criar um gorila. Sai fora, mano. E eu sou o Neto e eu vou assistir o clipe do PC só pra ver as meninas de biquíni. Ah, vou fazer porra nenhuma. O PC aí, bicho, tá tímido, né? Mas basta entrar ali, começar, basta ele ver ali, ele ficar frente às câmeras, né? Aí ele vai soltar. É, esse bicho, ele tá assim, porque ele tá em casa, mas quando ele sai na esquina, é uma putaria doida, né? O bicho é o terror do bar do seu menino, mano. Qual é a emoção aí de ter um microfone HD? Indescritível. Tá achando massa, é PC. Tua voz claríssima e limpa. É. Mas se duvidar, ela vai sair feiosinha. É. Tua voz não é de radialista, não? O mesmo que ser um radialista? Sei lá. Não é não, mano? Acho que não. Falei igual um radialista, sim. Estamos sei aqui não. Na rádio. É. Fala aí, mano. Fala aí, mano. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Eu acho que fica massa. Fala aí. Fica não. Eu fui pegar o fone, mano. Só esse bicho com um descascadozão doideiro. Ai, ai. Deixa eu já tá igual o teu. Ei, PC, tu acha que o Manel nunca vai chegar no horário? Se ele chegar no horário, tá difícil. E o carro, PC, mano? Sei lá, porra de carro. Tu não tirou a carteira, mano? Tirei. E aí? É, tá por aí. Por que que teu pai não deixa, mano, tu dirigir? Ele tem medo é que tu bata o carro, sei lá. Corre por quê? Corre por quê? É, PC. Ele tem medo que tu bata o carro. Ele tá aqui. Ele tá aí em pé do teu lado. Bota ele aí na gravação aí. Bota aí. Ô, o pai do PC pegando o microfone, né? Ei, mano. O bicho contando a história da última vez que o PC pegou o carro ali. Cadê, mano? Saiu o game da tua rescisão, mano. Foi gasto no carro. Ei, mano, só que aí te enganaram, mano, porque tu gastou dinheiro da rescisão no carro e tu não usa esse bicho. Pelo menos isso. Foi uma cilada aí, viu, mano, isso aí. Eu já tava pré-vendo. Sacanagem, mas fosse tu dizer que tinha sido roubado quando saiu do banco e ia aparecer com um PS4 aí em casa. Eu me defendo. Porque tu não vende só a tua parte, mano, do carro. Tô pensando em fazer isso. Tu tira os quatro pneus do carro, mano, pô, por uns R$600 aí. Que é uma boa, viu, PC? E aí tu se vinga, mano, que sem os quatro pneus a turma não vai poder andar, né? E o step só tem um, né? Tu pode roubar o step também, né? Caramba, mas se for imaginar, rapaz, quanto tempo que eu tirei a carteira? Acho que uns 10 anos. E a carteira tá com um ano e pouco. É, bicho, todo garotão, né? Bicho, todo novão, né? Tu renovou já essa, bicho, que a primeira renovação é bem curtinha, né, o tempo. É. 5 anos, mano. É não, mano? É. Tu não renovou ainda não, mano? A tua, desde que tu tirou? A minha já. Não, o PC, mano. Tu não renovou, não? Chegou um dia desse, mano. Então, por isso que teu pai não deixa tu dirigir, mano. Porque a bicha tá vencida já. Eu já tô com a definitiva. Não, mano, mas quando o cara... A primeira habilitação do cara, mano, acho que é um ano ou é dois que o cara tem que renovar. Isso aí é a PPD, mano. Oldan nem existe mais PPD, mano. Existe sim, tá aí doidão, né? O PC tá andando no carro, mano, só no papel, mano. Só no um papel escrito, posso dirigir. Ele salva o conduto, né? Ei, PC, mano, tu devia tentar uma vaga de motorista. Que aí se teu pai não deixa tu dirigir no carro dele, mano, tu pelo menos dirigir no carro dele. O PC deixou um currículo aí com o Samuel, mano, lá da aí. Só o PC com aqueles caminhão de frango. Bicho, indo pra todo canto, né? Com os caminhão de frango. É, dando cavalo de pau. Que, né? Que motorista de caminhão mesmo. É que esse bicho vive puta ali no trânsito. E o filme do Akira, sai ou não sai? Não ia ser com o Leonardo DiCaprio, não, mas esse bicho era novão na época. É, não, eu ouvi dizer que ia ser o Leonardo DiCaprio, aquele maluco lá que fez o Harry no Homem-Aranha. Não sei o que, Franco, é? É, o James Franco. Ah, não dá não, mano. O cara pra ser o Tetsu, mano, pra começo de história o cara tem que ser meio calmo. Tem que ter umas entradas zona doideira ali. Tem que ter a testona, né? Testa grande. Pois é, mano, tem que ter a testa grande. Podia ser a cara, Larissa, cara, Manoela, faria... né? É, dava certo. O cara fizesse uma adaptação. Não, e aqui, eu achei que dava pra ser o K4-9. Quem, mano? K4-9. Quem, mano? Que esse doido? Quem, mano? K9999. Ah, o K4-9, mano. O K4-9 dava o nome de um apresentador de telejornal doideiro, não dava, né? É, mano, o pessoal chama de K4-9, mano. K49, mano. Tipo, o Jornal Nacional, apresentação K4-9. O bicho tanto fuleirazão, né? Fumando no... durante o programa. Fumando, né? Tomando café, né? Durante o jornal. Quando eu fui jogar o KOF 2000, quando eu fui jogar o KOF 2002, mas vi aquele K4-9, meu irmão, esse aqui é o Tetsuma. Achou massa, Pipe. Agora, pra qualquer um que não sabe jogar aquele bicho ali, apelação, mas só rodar os quatro botões ali com alavanca, sai o especial, mano. Bicho, foi um pouquinho copiado, PPC do Tetsu. Bicho, é levemente baseado. Totalmente, mas aquele golpe que ele dá no chão e faz um escudo. Ah, é baseado no Tetsu, né? É, mano, ele usa no caneiro aqui do Lima. Aquela lá do braço lá, que ele usa no aí, final. E tu sabe que a SNK foi processada, né, por causa disso aí. Vixe, disseram que era uma homenagem? Pois é, mas eles não puderam usar, não. Depois o K9999, esse bicho virou o Nameless. Reformularam. Que é o Sasuke. Foi nada. Que era o Sasuke. Ele tem a cara do Sasuke, ele baixa do 2002 Unlimited Mesh, ele tem a cara do Sasuke. Ele. Aí tu também tá de perseguição, mano. Porra, vai lá. O cara dizer que parece com o Tetsu, eu até acredito. Mas agora dizer que o Nameless parece o Sasuke, é putaria, já. Parece o Sasuke, sim. É, você putaria isso aí, né? Acho que os caras iam ser processados por plágio, eles aí, mano. Tô processando a gente aqui pelo plágio aí. Não, mas pô, então vamos recriar o personagem. É, bora lá, os caras... copia outro. Putaria isso, né, mano? Os caras fazem o K9999 e chega a... qual é a empresa lá do Akira? Bandai, é, sei lá. Aquela empresa pô, lá do Maremoto, né, mano? Do começo do filme. É. Processa ali a SNK, não sei o quê. É, bichão, toma aí. Aí passa o processo todinho, né? Pô, vamos recriar o personagem. Aí chega a... Shonen Jump, né? Toma aí, bicho! Outro processo! Tá parecido o Sasuke, viu, bichão aí? E só os caras... Não, você tá... Que diabo é isso? Fuleiro, só que o cara tem o cabelo partido no meio aí. Não, o Sasuke, não sei o quê. Ele parece o Sasuke, a cara todinha do Sasuke, aquele bicho ali. Mas ele tem um cabelo... Não, ele tem um cabelo, eu tô vendo as fotos aqui. Ele tem um cabelo preto e o outro lado é o cabelo branco, né? Partido assim. Aí só os caras do Boku no Hero, né? Tá copiando aqui o Shoto, porra. Toma um processozão aí. Os caras ali da SNK não vivem em paz, vai perceber. É, mano, parece Sasuke não, viu? Esse não é parece. Só porque parece, o cara não, tem a roupa preta, mano. Aí tu tá ali perseguindo os caras, mano. É bem isso. É, tu tá com perseguição com a SNK, mano. Tem... É, eu faço o Sasuke sim. Só não para ser tanto que ele usa uma broca no especial dele. Porra, mas é uma diferença. Se ele usasse um shuriken, então se ele cuspisse fogo, eu até ficava calado. Mas ele cospe fogo. Ele tem um ataque de fogo, mano. Ele tem um ataque de fogo. Doido, mas ele... Olha aí, põe bote aí. Ele tem um ataque de fogo, mas eu sei, mas não é... É tipo uma metralhadora, sei lá. Não, mano, ele sai balançando os braços. Qual é um personagem que usa broca aí na mão? Na Marvel. Era o Carfornade usava. Não, o da Marvel. Não tem um da Marvel que usa um broca, não. Uma furadeira, sei lá, na mão. Aí é processo. Os caras da Marvel, né? Tá copiando fulano de tal, porra. Toma aí, processo. Eu sou a Marvel, tá aqui o meu processo. A SNK é o latino dos games, é PC. Pelo menos faz bem feito. Aí, o latino faz mal feito, é PC. Isso aí é uma calúnia, mano. O latino é um dos maiores artistas pop do Brasil. É verdade, eu pensei. Latino. Latino. Ah, não. Eu sei quem é, mano. Latino, sabe quem é, não? O Me Leva ali. Mano. Baby Me Leva. O bigodinho, mano, da cadeira de rodas. Festa no AP, mano. Festa. É. Tu dançou muito isso no carnaval, PC. O cara se fazendo de desentendido, né? Não, não conheço não, latino, sei lá, mas que latino é esse? É o cara numa festa zona muito louca lá. Hoje é festa lá no meu AP, é o PC lá dançando. Cara, e é o PC dançando com aquelas máscaras do Fábio Assunção e dizendo que nunca viu, cara. Pensei com os dedinhos pra cima, né? Só os buraquinhos no olho ali. Ah, mas nunca vi, não. Bicho achando que era o disfarce perfeito, né? Ninguém descobriu que era ele. Mano, manda um áudio aí pra ele, mas esculhambando, né? Posso não, tô minha família em casa. É isso, pessoal. É, mas isso é preocupante, PC. Mano. Tem uma pessoa na vida real e dentro de casa tem um personagem. Isso aí não é um bom sinal, não. É mesmo, né, mano? Na verdade, o pessoal fala o contrário, né, mano? O cara em casa é ele mesmo, aí na rua ele é um personagem. O PC é o contrário, né? Na rua ele é ele mesmo, em casa ele é um personagem. Ei, PC, mas tô vendo aqui aquele personagem dinossauro do The King, mano. Qual a história dele? É o T-Zoc, mano, do 2003. Nenhum, é. Sim, mas qual é a história dele, mano? Como foi que ele virou um dinossauro? Ele perdeu pro boxeador brasileiro lá. Ou aquele aí... cara lá que parece o César, da locadora do César. Sei lá, é aquele lá que tem o braço biônico. É o César. O Jax, Mortal Kombat. Depois de Jax. Gosta não, PC é do Mortal Kombat. Gosto, vou jogar com Strike. Tá mandando aí o Mortal Kombat se fuder, velho. E é que tu não jogava com aquele bicho, mas o Nightwolf. Por quê? Eles transformam os animais. Mas o Strike vira dinossauro. Sim, mas o Nightwolf é um druida. Mas ele não vira dinossauro. Trai o movimento. É mesmo, é mesmo. É, PC, por que é que o Scorpion não vira um escorpião quando ele solta o animal? Tipo? Eu vou mais além, por que é que o Reptile aqui não vira o dinossauro? É mesmo, né, PC? Eu acho que isso aí foi uma zoeira. As reflexões da vida, animal, né, mano. Do videogame. Não, o Scorpion não vira que animal mesmo. O macaco não é um... Macaco? Macaco? Não, mas que vira... Que vira o um macaco é o Reptile, mano. Macaco? Não, mano. Ixi, mano, já indo aqui não faz sentido mesmo. Vou procurar aqui, mano. Macaco, mano? Reptile, mano. Animality Scorpion, Reptile. Bota aí. Tô procurando do Scorpion aqui. Animality do Scorpion. Aparece de todo mundo, mano, só não aparece do Scorpion. Eita porra, mano. Pior que é um macaco mesmo, mano. O réptil é um macaco? É, mano, um chimpanzézão doideiro, ó. Que porra acho é que essa, mano? Acho que isso é uma zoeira do criador, isso aí, certeza. Como é que isso não é noticiado, mano? O bicho vira um chimpanzé, mano. Macaco, mano? O que tem a ver, mano? Caralho, bicho, mano. Eu tô vendo aqui, ó, meu. Um macacão correndo. Aqui atrás da... Acho que isso aí foi zoeira, viu? Ficou muito óbvio, né? Vamos botar um macaco. Ah, Scorpion, eu tô indo. Porra, e o Reptile é meu novo Novo personagem favorito agora. E quem vira escorpião é a Shiva, mano. Tem nada a ver, mano. E o escorpião vira o que mesmo? Um golfinho, é? Tô nem... Não, não tô achando, não. Tá aqui, o Cyrax. Cyrax vira um tubarão. Nada a ver. Nightwolf vira um lobo. Aí. Óbvio, esse aí tava óbvio. O Smoke vira um touro preto. Racista, né, mano? Espera. Mesmo agora, o mais bizarro é o do Cabal, viu, mano? Cabal que Cabal é mesmo. É um esqueleto do rinoceronte, mano. Esqueleto? Maria. Não é um rinoceronte normal. Olha aí pra tu ver a putaria. Acho que não tô achando a Animality do Scorpion, não. Acho que não tem, não, viu? Tem, mano. Deixa eu ver aqui no YouTube. Vamos lá, tem aqui no YouTube. Bicho, é um pinguim, macho. O que é que tem a ver, mano? Não, os caras tá tão aqui, de putaria, ó, macho. O que é que tem a ver um pinguim, macho, com Scorpion, mano? Mas é um pinguim estiloso, mano. Não, mas o pinguim era pra ser o Sub-Zero, macho. Mas o Sub-Zero virou os polar, mano. É, mas o pinguim também. Esse pinguim aqui, bicho, tá doideiro. Ele usa um óculos escuro, é impressão minha. Óculos escuro. O pinguim com óculos escuro. Aí ele deixa um ovo, né, assim, no cara. Aí ele sai andando, aí o ovo explode. Uma bomba. Que tem a ver, mano? Já bem. Isso é doideira, mano. O Jax vira um leão. Ei, PC, nesse Mortal Kombat 11 que vai sair aí, dependendo ali de quando o ouvinte estiver ouvindo esse cast, já saiu, né? Tem uns Animality nesse Mortal Kombat. Tô falando que tem, porque vai ter a mecânica do Mercy. Aí sim, mecânica, né? De que, mano? O Mercy, porque pra fazer um Animality tem que dar o Mercy e o cara volta com um pouquinho de falar vida. Já é Mercy, mano. Quando o cara tá cambaleando pra fazer Fatality, tem que fazer um comando pra dar Mercy. Aí quando dá o Mercy, aí o cara volta com um pouquinho vida, de vida, né? Aí quando detona ele de novo, aí quando der de novo, vai tu faz um animal. E se o cara ganhar de ti ali? Ele voltar e te detonar ali. Aí ele que faz um animal. Ou então ele dá Mercy de novo aí. Mercy é no sentido de clemência. É. Eu não sei não, o cara vira um animal, mano. Então, pela lógica aí do Mortal Kombat, o Liu Kang não era pra virar um dragão, né? Já que. Já que é o óbvio, né? É o óbvio, é o Scorpio Reptile, viu, mano? Só pelo nome. Mas eu vou dizer que eles fizeram um negócio bem bolado, mano. Porque virar um. Um pinguim de óculos escuros. Pinguim, mano. Puta merda, mano. Esse bicho aí foi. Inclusive, eles poderiam processar aquela turma lá do Madagascar, né? Porque eles que. 94 que lançaram esse negócio de pinguim doideira aí. Cara, ainda na onda de processos, né? Poderia processar o Madagascar. E aquele outro filme lá dos pinguins surfistas, né, mano? Também só pra aproveitar o balaio aí. Aproveitar o advogado. Também, os honorários do advogado. Processa esses vaitola tudinho aí, logo. Aí quem vira o Tiranossauro é o Strike. Mas por quê? O que tem a ver? O Cabal. O que tem a ver o Strike virar um Tiranossauro? Deve ser a cara dos times da dinossauros ali, mano. Tem tudo a ver, PC. Tudo a ver. Eu não gostava do Strike, não. Depois dessa aí. Depois que tu descobriu como é que ele soltava a granada, né? Não, fiquei chocado aí, foi com o Reptil, mano. O Reptil não virar um. Algum jacaré ou dinossauro, sei lá. Ué, o quê. O bicho virar um chimpanzé foi muito bem bolado. Ei, PC, mano, tu sabe uma curiosidade? O latino que tu gosta, ele também cria chimpanzés. É mesmo, é verdade. Só que o chimpanzé dele morreu, né? Meu bicho ficou triste ali. O bicho morreu atropelado. Caralho, do bicho. Estilo Chaves, né? Eu vi, Chaves. Eu vi uma entrevista do Latino no Pânico. Acho ele falando ali do. Porque eu assisto no YouTube, né? Uhum. Aí dá pra o cara ver a reação dos caras ali. Acho ele falando desse macaco aí, mano, que ele criava, mano, com uns olhos cheios de lágrimas, mano. Bicho chorando. O bicho está infeliz. É doido. Ah, tu é doido, mas o cara criar um macaco deve ser muito massa, né? Porque o cachorro ali, mano, já tem afeição pelo cara. Humana, né? Imagina um macaco, mano. Não é, mano. Um macaco, mano, ele é o mais próximo de um ser humano mesmo, né? O cara pode... É, mas pensou as putarias que o macaco não faz, né? Então, Prefiro cachorro. Não, doido, tu já criou um macaco, mano? Nem que quero. Um sonho, mano. Um sonho que é um sonho, mano. O bicho é massa que só, mano. É. Meu tio, mano. Meu tio, ele criava um sonho, mano. Olha aí. Aí teve uma vez, acho que ele tava brincando com esse sonho no pescoço, né? Pra dizer que é um pirata, né, bicho? É, montando, montando um chapéuzinho, né, no sonho. O bicho fechou um olho, né? Eu já vi um macaco, mano. Meu primo tinha um macaco na casa dele. Certo, rei, mas quando fica pro sol, é o bombeiro, viu? É não, pensei. Não, meu amigo, toda vez quando fugiu um sonho por aí, quem que apareceu? O bombeiro. A galera viu um sonho na telha de casa, chamou o bombeiro. Aí os bichos subiam no poste, ia pra outra rua. Esses bichos tocavam o terror aí no teu bairro, é, pensei. Mas era só estaria, um, mas fosse um 4, 10. Na rua aí do PC aparecendo um sonho, vixe, vixe, chama os bombeiros, meus bombeiros. Mas foi foda no tempo que tava com aquela transmissão da doença do macaco aqui no Brasil, mano. Vixe. Aí quando a galera viu o Toima, é doido, mano. Ficou com medo, foi PC do mundo virar era, o planeta dos macacos ali. Eu era criança, mano. Tanto foi o quê? Parece que tinha soltado um sonho lá da coleira de um bombeiro, mano. O pessoal espalhou a conversa, tinha um sonho solto por aí no tempo dessa doença aí, mas tu é doido, mano. Passou uma semana sem ir pro colégio, né, PC? Eu tô em quarentena, mano. Os caras andando com aquelas roupas de quarentena, né? Daquelas lavagens químicas. É doideira, né, mano? Parece um sonho andando pela rua, negada decreta quarentena, mano. Os caras andando com aquelas roupas de lavagem química, né, mano? O cara com a roupa toda amarela, zona. Parecendo um astronauta, né, meu cara? Meu primo é que tava com um macaco um tempo aí na casa dele aí, não sei nem o que ele arranjou. O bicho era tarado, sua porra. Tarado, meu irmão. Como assim, mano? O macaco bicho era tarado ou ele era tarado pelo macaco? É, mas aí é perigoso, viu? O cara ter um macaco é uma parada massa. Agora, o cara ter um macaco que anda de pau duro direto é meio perigoso. Ainda fazia movimento indigesto. Como eram os movimentos indigestos, mano, que eles faziam. Como é, PC? Agora, com a mais massa que eu fiz, que eu vi esse macaco aí, mas eu botei pra ele assistir Dragon Ball GT quando o Goku tava virando Super Saiyajin 4, mas o bicho não grelou o olho, mano. Não, bicho, não, mano. Foi, mano. O bicho achou massa, PC. Mas qual é os movimentos, mano, que ele faz aí pra ti? Que ele fez pra ti? Sei lá. Ele fez uma. De longe. Ele fez uma roda, né, com o polegar e o dedo indicador. Ele botou na boca e ficou. Ficou aí, mostrando a língua. Foi uma parada massa, mano. Ensinar ele a fazer aquela dancinha do La Casa de Papel, mano. É. E botar na música, né? Botar na música. Mano. Ia ser irado, viu? Vocês dois, dá pra vocês saírem no Faustão, mano. Naquele quadro é dos cachorros, só que ao invés de cachorro é macaca. É, mano, aquele quadro, meu mico, mico meu, né? Sai fora, mano. Ei, PC, dá pra tu ganhar dinheiro, mano, com esse macaco aí. Ah, cacá foi simbado. Porra, bicho. Botaram o macaco pra ir-se embora, mas já fez isso aí, é mesmo, né, mano? Nos Estados Unidos não tem um negócio aí que o cara fica numa carrocinha, né? Aí toca uma musicazinha lá e o macaco tira a sorte da pessoa. É. Podia fazer essa parada aí, tu sabe que o macaco é um bicho místico, né? Só que nos Simpsons esse macaco rouba as pessoas, né? Quando tá tocando a música. É porque ninguém é de ferro, né? Mas também macaco ali. É, mas esse animality do cabo é bizarro, viu, mano? Isso aí foi orçamento baixo, mano. Não era pra ter essa merda aí, não. Mas isso aí foi nas últimas. Já os caras tava faltando animal. Os caras tiveram que botar isso aí. Qual é o animal que o Sector se transforma, PC? O Sector é qual? Mocega. É o... Aranha, né? O robô, mano. O robô vermelho. O robô lá? Ah, então é o mocega e o outro é o tubarão. O tubarão é o Cyrax. Então, amarelo. Só compra esse Mortal Kombat aí, se tiver o Strike, ele virá o Tiranossauro no Animart. É, mano, esse Mortal Kombat 11 vai ter o Salsicha, é, mano, o cara jogar, mano. É bem isso, mano. É não, mano, do Scooby-Doo? É, estão falando. Tô vendo aqui uma foto, mano, já vê isso aqui, mano. Salsicha Ultra Instinto. Ah, não, mano, deixa eu ver aqui. Aí, ó, deixa eu te mostrar a foto aqui, ó. MK11. Salsicha? Aqui a foto, velho. É uma bestia, mano. Salsicha confirmado, ó. Eita, pô. Eles disseram que ia botar o Ash do Evil Dead, eles botaram. Que não, acho que a prioridade deles é o salsicha. Os caras botaram salsicha. Não, no anterior, mano. Aí, ó, a foto dando aí, salsicha dando uma joelhada aí no Scorpion aí. Aí, mano. E o bicho tá bem feito, né? Todo. A putaria, se o animality dele foi Scooby-Doo, né? É um cachorro. É, mas pra seguir a tradição tem que ser alguma cor nada a ver, né? Tipo um esquilo, né? Alguma coisa assim. Um guaxinino. Ei, PC, mano, tu acredita naquela teoria que o desenho do Scooby-Doo, mano, é só a visão do salsicha drogado das coisas? Não, é, mano, existe essa teoria aí. Mas não é só o Scooby, não fala só com ele, não. Não, mas aí que tá, mano. O que o pessoal diz é que durante... E o Scooby-Loo, mano, é tudo imaginação da cabeça do salsicha, mano. Não. Porque ele usa droga, mano, ele começa a ver as coisas e conversar com o cachorro, mano. Aí essa é a visão dele, entendeu? Do mundo. Pera aí. Se o cara for parar pra pensar, o Scooby-Doo não fala com os outros, não. Só com ele. Pois é, mano. Às vezes assistir qualquer episódio, mano, o Scooby-Doo só consegue conversar com ele, mano. Tu baixa uns episódios aí, mano, pra tu assistir amanhã, pra tu prestar atenção. Mas tu assiste o filme, mano, que o filme é mais loucura. Se dá pro cara enxergar melhor essa teoria aí. Acha massa, PC, os filmes do Scooby-Doo? Não. Como é que tu hoje acha dia, massa? Né? Tu achou massa na época. É, PC, tu sabia que esse filme do Scooby-Doo, ele foi escrito pelo cara dos Guardiões da Galáxia? Mano, Mortal Kombat aí vem com bem pouquinho personagem. Pra vender o resto, né, velho? O Baraka, mano, já bem isso aí, velho. Baraka. Baraka, velho. Ei, mano, dos anos 90, um cara xingar o outro de Baraka era um xingamento muito massa, viu, mano? Cara, pra dizer que o cara tinha o dentão. O cara tinha o dentão. Ei, Baraka. Não tinha alguém na locadora, não. Tinha um apelido de Baraka. Sei não, sei que a negada costumava xingar um outro de Baraka. Ei, Maltel, o mano é foda, viu, mano? Ei, PC, mano, o que é que tu acha do canal do Condzilla? Eu nunca resolvi falar, nunca vi, não. Dá uma assistida aí, mano. Mandaram como um é que tu não viu, mano? Aquele clipe lá da Branca de Neve, mano. Nunca viu, não, isso aí. Não. Tu viu, mano. Tu dançava essa música direto, mano. Isso é famosão, mano. Como dizia. Esse bicho tá bilionário, né, mano? O cara aí só com negócio de clipe, mano. Já vê isso, mano. É. Ei, PC, bicho, bora... Velho. Bora montar aí um canal aí no YouTube aí de negócio de funk, PC. Tu escreve as músicas aí. Tu escreve as músicas, PC. Aí ficava doideira, viu, PC? A gente arranjava umas meninas de biquíni, mano, pra dançar contigo. É, bota aquele cara vestido de dinossauro lá atrás. Pintava teu cabelo de louro. Fazer uma tatuagem zona doideira. Como é que tribal. Seria o nome da tua primeira música, teu primeiro single, PC? Sei lá. MC Dino, né? Tinha que ser alguma coisa assim. MC Dino tá massa. MC Rex, né? Vai, também. Tá MC Rex ficava massa. MC Rex ficava mais do povo, né, pessoal? Aí é massa, né, não, PC? A música inicial, mano. Quando começar aí a tocar aquele tema do Jurassic Park. Né? Aquele Porra, eu pensei exatamente nisso. Começar o temazinho clássico, né? Aí no meio já virar essa batida zona de funk, né? Só aquele. Aí o PC na piscina, né? Assim, só de sunga, né? Um óculos correntezona de ouro, né? Cheio de mulher na piscina. Ei, PC, mano. Clipezão aí tá massa, mano. Bora gravar, PC. Hum? Bora gravar esse clipe aí. É, doido, sai foda. Isso é bem isso. É, mano, a gente devia aproveitar que tu não tá trabalhando, mas que aí dá certo pintar teu cabelo de louro, mano. Não vai estar nem procurando emprego agora. Quando tu entrar na empresa lá dos frangos, aí dá mais não. Aí estaria demais, mano. O meu tio, mano, ele tava com esse sonho no ombro. Aí o sonho deu uma mordida na orelha dele. O sonho ficou puto. Saiu correndo pro telhado, sonhinho aí. Não, pega aí, pega aí. Meu tio com a orelha sangrando. Pega o suíno, pega o suíno. O meu avô, mano, ficou puto, mano. Não, vou matar esse. Pegou um pedaço de pau, vou matar esse baitola agora. Eu ri muito desse dia. Não, eu só estou dizendo que a vida é encontra um jeito. Hasta la vista, baby.